91,5 Rio na Rua, no seu rádio. A gente estava comentando da ideia do passe livre e da tarifa zero, de como essas duas ideias, até onde elas se aproximam e até onde existe uma diferença. O termo passe livre ficou muito associado ao passe livre estudantil, né? O passe livre para algumas pessoas, passe livre restrito. Então a gente usa o termo tarifa zero, que é para as pessoas na hora perceberem que a gente está falando de para toda a população mesmo, não só para aquela ou essa pessoa. Mas na real é a mesma coisa, né? O tarifa zero é um passe livre para todo mundo, mas só uma questão de pessoa conseguir identificar, é uma estratégia. É. Comunicação, né? Exatamente, para as pessoas não acharem quando a gente está falando para toda a população, se a gente usar o termo passe livre, eles podem acabar achando que é só para estudante ou desempregado, ou sei lá. Estudante durante a semana, né? É, exatamente. Aqui tem várias atividades no sábado, né? O modelo de passeio que a gente tem aqui no Rio de Janeiro é muito restrito, né? E também é de forma a complicar a vida do estudante, né? Que é com cartão, né? Essa burocratização atrapalha bastante eles conseguirem fazer em si. Se tiver um problema com o cartão, você não entra. Isso já é um pouco de propósito também, né? A burocracia, ela não vem à toa. Quando ela funciona, ela não funciona por acaso. Ah, por acaso funciona e tem esse sistema de cartões que funciona muito bem. Não, é proposital, justamente para já dificultar e não ser de verdade totalmente livre. Isso é uma coisa para o estudante poder circular pela cidade de forma livre, né? Não é isso? É, eles falam que é desorganizado, mas na verdade é organizado, né? É organizado para não funcionar mesmo, para atrapalhar esses estudantes de não conseguirem ter acesso, né? Os ônibus não param, né? Passam reto quando vem estudante. Vários tiram a camisa por baixo para conseguir entrar em ônibus no fim da aula, o que é muito bizarro, né? Então, assim, mesmo quando existe gratuidade, o ônibus, ainda nessa lógica de mercado, né, acaba atrapalhando, né? Então, por isso que mais ainda o da tarifa zero é necessária, né? Porque nessa lógica de mercado, mesmo quando a gente consegue o passe livre para algumas pessoas, o modelo, né, para gerar lucro tenta criar problemas e tensões para que isso não dê certo. Não, só um detalhe. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, mesmo esse passe livre para estudantes, a gratuidade para estudantes de escola pública, não muito tempo atrás, quando eu estudava em escola pública, e bastava você estar com a camisa do colégio e a carteira, né? E você entrava, você podia entrar a qualquer hora, não tinha um controle. Cara, eu não consigo, levanta aí, cara. E depois, muito por conta dessa máfia aí dos ônibus aqui no Rio de Janeiro, até justificando um repasse de recursos da Secretaria de Educação para essa máfia dos ônibus, Fê Transporte, etc., se implementou o Rio Card para os estudantes, e o Rio Card passou a ser o próprio controle de presença das escolas. Então, o aluno agora, para entrar na escola, ele precisa, para pegar um ônibus, ele precisa estar com o Rio Card, o cartão eletrônico, né, lá que é pago publicamente, né, para todos nós. E esse mesmo cartão serve o controle de presença da universidade, da escola, né? E aí você tem o controle de que você pode pegar só, você só pode ir para casa e voltar para a escola. Atualmente o esquema é esse, né? E isso interfere diretamente no direito à cidade, que bem ou mal os estudantes de escola pública, assim. Eu pegava ônibus para ir no CCBB, para ir em outros lugares. Pegava ônibus, mesmo quando eu entrei na universidade, eu ainda pegava ônibus com a camisa do colégio público para economizar passagens. Também aí, como a gente falou do catracaço agora, como que as ações que o MPL está trabalhando também desde esse ano, assim, você estava contando para a gente do catracaço, acho que seria legal conversar também sobre isso e como que você vê essa história também. Eu estava falando na verdade, puxei o catracaço, mas eu estava falando do controle agora que dos estudantes com o passe livre. Agora tem a novidade que para recarregar o cartão, o bilhete único, você tem que pagar uma taxa também, né? além de ter todo esse controle, para carregar o cartão você tem que pagar uma taxa. E o catracasso que eu estava contando aqui é que ele é feito algumas pessoas, de duas formas diferentes, assim, né, que eu posso citar aqui. É, ou entra todo mundo no ônibus, né, na parte da frente, e aí um conversa com o motorista, outro com o cobrador, outro com a população, e vão explicando que aquilo ali é uma questão política e não sei o quê, fala tudo problemática e pedem autorização para o motorista e para o cobrador para pular a catraca, e eles, alguns, vários deixam, assim, se não deixar, desce, tenta outro. E aí, quando eles deixam, no geral, pula a catraca simbolicamente e faz uma fala, uma panfletagem, etc. E tem a forma que foi feita na semana do 26 de outubro aqui no Rio, que eu estava explicando, que, né, semana do 26 de outubro é praticamente o aniversário, né, do MPL, todo ano todos os movimentos fazem atividades. É, foi um marco histórico, né, da manifestação lá em Florianópolis, por isso que a gente sempre puxa essa data. É, a gente fez um debate no dia 26 de outubro, que é um sábado, aqui no Rio, na aldeia Maracanã, e aí no final teve um forró, não sei o que lá. E durante a semana a gente fez várias atividades, MPL Rio e MPL Niterói, em conjunto. E uma delas foi um catracasso ali na central, onde tem os ônibus que vão para Campo Grande, Bangu, essas coisas. E aí era isso que ele mencionou aqui agora, né? Quando você estava ouvindo a música que a gente estava falando. É, que é isso? A galera puxa um jogral, explica que vai ter uma ação ali, e aí alguém conversa com o motora, explica pra galera onde está acontecendo, pra galera no ponto, e aí precisa ter várias pessoas. E como que é essa adesão da galera que tá lá, assim? É, então, e aí, tipo, a gente mantém a porta de trás aberta, e aí, tipo, vai um primeiro, e aí os outros veem que tá tranquilo, e aí entra geral, assim, entra 10 de uma vez e tal, é bem legal, assim, é bem satisfatório fazer e tal, mas sempre a galera fica meio assim, alguns... Difícil, mas... É, porque é muito associado, né, tipo, com desonestidade, não sei o quê, mesmo a gente, né, sabe que isso, na verdade, é o nosso direito, etc., mas ainda assim tentam colocar um paradigma, né, de que aquilo é errado, etc., mas é muito caro, etc., e muita gente acaba aderindo, né, e tal, por uma questão de necessidade até, e ser divertido, né, bora entrar ali, né, aquela coisa... E que é um pouco aquele discurso do você tem que pagar para valorizar. Assim, você não está pagando, você é de graça, então... É, o problema do transporte público no Rio de Janeiro é que mesmo pagando, você não consegue valorizar. Você sendo um usuário, você pagando, você não consegue valorizar, porque você chega no ponto e não vai ter, o ônibus não vai passar, ou quando finalmente chegar vai estar lotado para caralho, você vai ter que sofrer aquilo, porque você sabe que você não tem uma alternativa. Você tá pagando pelo serviço, mas você não tem uma alternativa do serviço. Você é vítima do serviço. Você está ali à mercê das linhas e dos caminhos que tem a opção. Então, tem gente que vai andar um trecho enorme porque não pode pagar duas tarifas separadas. Então, anda trechos enormes para não ter que pegar o segundo ônibus. Então, você é um escravo do sistema de transporte, né? Então, mesmo pagando para valorizar, não é exatamente isso. Acho que tem até a sensação de liberdade de você ver numa ação dessas que você tá descrevendo. A galera, você está na Central do Brasil, você sofre, com certeza todo mundo que está na Central do Brasil sofre com o transporte público, né? E você vê a oportunidade de, cara, é quase uma revanche, né? De dizer, vou entrar, cara, vou entrar por trás. Liberdade de fazer uma coisa que é um desejo mesmo, né? É, e essa questão de esse lobby, né, esse paradigma de colocar que para se valorizar tem que pagar é um lobby muito neoliberal, né, na real, que tenta, a gente vive isso, né, os governos sucateiam o próprio serviço para privatizar e depois falar, olha, tá vendo, só funciona quando é privatizado. E na real isso é profundamente intencional, né, a gente tem vários governos que oferecem serviços públicos que têm qualidade, né? Na real, o que rola é uma máfia, né? Você precariza o serviço público intencionalmente para forçar as pessoas a usarem o privado e acreditarem que aquilo é a melhor forma. E o ônibus é engraçado que, apesar dele ser privado, porque ele não é público, a gente paga ali, então ele não é público, ele é coletivo. Né? Exato. Então, e ele é engraçado que o transporte, mesmo sendo privado, ele também é sucateado. Isso é bizarro. É assustador, né? A ausência de medo, inclusive, que o Belli tinha citado no começo a frase do prefeito, que por motivos óbvios, se os motivos fossem tão óbvios assim, ele não estaria apresentando um outro aumento agora. Não são motivos óbvios, é só uma estratégia dele de fugir do diálogo, de fugir de uma tentativa. Eu queria te perguntar onde que, em que cidades que o modelo do passe livre funciona, e como que funciona e como que foi, na verdade, a implementação como que foi o processo, pelo menos citar alguns exemplos do processo de implementação do passe livre em cidades que tenham isso. Tem uma, inclusive, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, que me foge o nome agora, e existe a tarifa zero em cidades da Bélgica, e a gente tem vários exemplos no mundo. Assim, o que eu posso citar que mais próximo, assim, não geograficamente, mas politicamente, em São Paulo, que inclusive o criador, né, doutor das leis de defesa de tarifa zero, o seu Gregório, era secretário de transportes nos inícios dos anos 90, e lá eles fizeram, né, os estudos para implementar o tarifa zero, etc. Tentaram barrar, lógico, né, etc., e acabou funcionando em alguns bairros, né? E aí, era baseado no IPTU? Sim, o Lúcio Gregório defende que, caso não se tenha, né, receita bastante para implementar a tarifa zero, que você aumente o IPTU das classes mais altas, né, de grandes empresas, ou propriedades de luxo, etc., né, um imposto progressivo, assim, né? Você vai aumentar o imposto conforme a sua capacidade de pagar. Se você não pode pagar, você não vai ter esse imposto sofrendo aumento, assim. E aí, enfim, teve toda uma guerra jurídica. A verdade é que eles viram que era possível, sim, é um projeto viável, mas no final das contas, os interesses políticos conseguiram colocar em alguns bairros. E aí viu a necessidade de aumentar a frota, né? Aumentou em mais de 4 mil ônibus, né? Que acaba tendo uma procura maior, né? E a ideia justamente é essa, né? Que as pessoas comecem, especialmente em São Paulo, né? Acredito. E aqui no Rio de Janeiro também, que já saiu até uma matéria no dia dizendo que aqui é pior do que São Paulo, né? Acho que é do interesse que aumente, assim, essa frota de ônibus, essa procura, né? Por não só ônibus, mas todos os meios coletivos, né? Para que as pessoas deixem seus carros em casa, né? A gente tenha uma melhora nessa qualidade de vida. Isso entra um pouco numa coisa que eu queria perguntar, que é em relação aos outros modos de transporte na cidade, além do ônibus, né? Além desse modelo do ônibus. E aí, pensando não só outros transportes de massa, por exemplo, metrô e barcas, etc., trem, mas também transportes, por exemplo, bicicleta, e como que é essa discussão do transporte público, para além da tarifa do transporte de massa do ônibus, se está colocado e como que está colocado dentro da discussão do passe livre, acho que dentro do movimento passe livre. Assim. A gente defende que a gente, apesar de ter, né, o fetiche pelo ônibus, né, as pessoas acham que a gente só fala da questão do ônibus, a gente, na verdade, defende, sim, a estatização de todos os meios, né, coletivos de transporte, né? E apesar de, e ali, como inicialmente, né, iniciaria pela municipalização, em modelos como o trem, por exemplo, que acaba sendo estadual, a gente ia precisar de uma estatização na esfera estadual, etc. Mas que a gente defende também que ocorra, assim, e mesmo na municipalização você tem ônibus, bonde, metrô, enfim, a questão da... E a gente sempre fala da questão do transporte coletivo, né? A bicicleta, é claro que ela está no nosso interesse, a questão do respeito ao ciclista e fazer mais malhas, né? Ciclovias, etc. Mas não existe ainda nenhum projeto de lei do tarifa zero, incluso alguma coisa sobre a tarifa zero. Apesar de já existir, na verdade, leis que obrigariam a ter muito mais ciclovias do que existem agora, né? E a gente acompanha essa discussão, na verdade. Enfim, mas ela não está somada ao tarifa zero, assim. São coisas que a gente aborda separadamente, até porque a bicicleta acaba caindo no modelo supostamente individual, né? E a gente aborda o coletivo. Não sei, a gente já está aí, 11h48. Acho que podia revisar um pouco, principalmente nessa perspectiva de sexta, né? Que eu acho que vai ser importante aí para, enfim, crucial para todas essas lutas. E aí também, vai sair 4 horas da Candelária. 5 horas. Eu sei bem que era 4, mas é 5 horas da Candelária, sexta-feira. E aí conta um pouco como que está essa convenção, como que as pessoas podem colaborar não só no ato, mas no processo. A gente está com vários coletivos de mídia livre no Rio de Janeiro tentando se organizar melhor. Todo mundo foi pego de surpresa em junho e tal, e agora tentando pensar uma forma de passar as informações, assim. Enfim, vamos falar do que a gente espera aí para a partir do ato e também do desenrolar político, desdobramentos. O MPL sempre tenta articular, né, com todas as esferas, né, possíveis, por exemplo, grupo de músicos para tocar no ato, grupos de grafiteiros, fazer atividades de extensos e grafites relacionados, assistir agitação e propaganda, lambi-lambi, né, vocês aqui na rádio, etc. A gente sempre tenta articular com as pessoas, etc. E acho que cada um pode fazer a sua parte, vendo no que você consegue fazer, qual o seu talento, né, e tal. E você mesmo pode fazer sem precisar, sei lá, entrar supostamente em contato com a gente. Você pode fazer por si mesmo, né, tomar pra si, né, não só a rua no sexta-feira, mas tomar pra si a divulgação, a agitação, né, e tudo que concerne, que você acha que vai enriquecer o debate e tal. Amanhã a gente vai dar a partir das 7 horas na Cinelândia. Vamos ter uma conversa ali com quem quiser aparecer, tá convidado, né? A gente ter uma aproximação mais. Amanhã é quinta-feira, né? Amanhã é quinta-feira. Dia 18. Dia 18. Não, amanhã é quarta. Eu falei errado e você confirmou, né? Amanhã é quinta-feira, né? A gente viajou no tempo. Eu acertei a data porque eu olhei no computador e errei o dia. Amanhã é quarta, dia 18. Isso. Vai ter, a gente vai estar lá na Cinelândia. Vocês podem ver no evento no Facebook, né? E aí a gente vai estar aberto, né? A conversa com todo mundo, etc. Para todo mundo se conhecer e trocar uma ideia e tal antes do ato. Apesar de a gente já ter organizado minimamente a manifestação, né? Porque antes da gente puxar o evento no Facebook, a gente tem uma reunião de horas e toda coisa exausta. A gente se reúne com advogados, né? A gente hoje teve 2 militantes que reuniram com advogados para tentar garantir, né, que a galera ali seja minimamente assistida. A gente se reúne com músicos, pedimos para alguns artistas já fazerem as suas artes, irem divulgando, cada um fazer a sua parte, mas de qualquer forma a gente vai fazer ali um bate-papo aberto para articular mais, ficar mais forte ainda. Então, quem quiser, além de aparecer no ato e se inteirando, aparece lá. E o MPL está sempre fazendo grupos de estudos abertos, a gente divulga na nossa página Passe Livre RJ, e aí não é possível nos acompanhar e tal, a gente tem alguma abertura, etc. Mesmo que você não se torne integrante, né, a gente pode estar sempre somados, articulando, na real essa é a intenção. E é isso, a concentração é 5 horas, né? Provavelmente vai sair 6 e pouca, ali na Candelária, dia 20. país, espero todos lá, vamos ver quem vai responder, se a gente vai conseguir ter força para Tarifa Zero, vão ser vocês indo lá construir com a gente essa luta. Obrigadão a todo mundo, vocês pela oportunidade. Parabéns por estar fazendo uma rádio livre, isso é muito importante. Isso também faz parte de construção, não só do ato, mas da luta. Boa noite. A gente queria agradecer também a sua participação, pedir desculpa por ter convidado tão em cima da hora, que a gente ainda está começando na rádio, esse é o nosso 5º programa, então a gente ainda está se organizando. Esse é o último programa do ano, então acho que é até simbólico fechar o ano falando sobre isso, né? Falando sobre esse assunto que foi o que marcou, começou o grande marco de 2013. Nós somos do Rio na Rua, tem o nosso site, rionarrua.org. A gente já instalou lá o botão de doações, aproveitando aqui a rádio, quem quiser ajudar, porque a gente é um coletivo horizontal e parabólico, agora que a gente está na rádio, que eu descobri semana passada com o Siri, que na rádio não existe horizontalidade, que em rádio ser horizontal quer dizer que tem silêncio, porque a onda está horizontal, então é parabólico. A gente não tem nenhum tipo de financiamento, nenhum tipo de apoio monetário, são algumas pessoas que se incomodaram com o que estava acontecendo também e resolveram se juntar para fazer uma cobertura contra-informativa do que a grande mídia oferece como informação, que acho que também foi um grande marco desse ano, assim, a quantidade de coletivos que estão se reunindo, inclusive, entre si e que surgiram de junho para cá, e de coletivos super competentes com vários métodos e áreas diferentes de atuação, né? Tem gente que faz só vídeo, tipo Voz das Ruas, tem gente que é vídeo e áudio, Voz das Ruas, tem gente que faz só foto, tem gente que tem o coletivo Vinhetando, que faz umas intervenções muito bacanas, o Projetação, que também trouxe uma coisa super diferente. Inclusive, o Projetação também está confirmado. É, eles disseram, falaram, manda alguma coisa pra gente projetar e tal, eles também. Então, é um coletivo super envolvido, né, nas questões da rua, e que faz essa coisa super legal de essa intervenção nova. Sim, de entrar e pegar as vozes das ruas e jogar nas ruas, né, projetar nos prédios. Mas eu comecei falando sobre doação, quem quiser dar dinheiro pra gente, por favor. Meninos, vocês têm mais alguma coisa a adicionar? É isso aí, eu queria mandar aí nossa pedido aí também, quem puder colaborar, assim, qualquer coisa está valendo mesmo. O importante é a gente estar explorando ainda alguma forma de financiamento, porque financiamento para a mídia livre é uma coisa, às vezes as pessoas ficam achando que é um grande contrassenso, mas na verdade é que a gente acaba botando dinheiro do próprio bolso na parada. Então vamos explorar aí um sistema e construir uma parada transparente e participativa, para ver se dá o exemplo para alguém, né? Alguém aí em cima, um dia escutar e talvez seguir esse exemplo. Bonito isso, Vitor. Bonito. Fiquei emocionado. Arrepiei. E com isso, eu vou puxar a última música da noite. Especial dos Los Bando. Quer dizer, a última música, provavelmente vamos botar mais de uma aqui para continuar conversando em off. Mas vamos terminar com Cabral Ver Se Vaza, que eu acho que é simbólico também de tudo isso. Então, queria agradecer ao Osvaldo também por essas belas músicas inspiradoras, esse coletivo também. Coletivo musical, não deixa de ser. Osvaldo, Cabral, Vê Se Vaza. 91,5 Rio na Rua, na Rádio Interferência. Cabral, vê se vaza, Cabral desinfeta, chega de mamata, chega de muteta, pra votar em você, só se eu fosse louco, pra você ser pouco, Chile não é pouco. A gente às vezes sente, sofre, cansa de te ver roubar. Na nossa testa mete chumbo, morador de bem se fudeu. Na UPP, Cabral vê se vaza, Cabral desinferna. Chega de mamata, chega de mutreta. Pra votar em você, só se eu fosse louco, pra você ser pouco. Xilindó é pouco. A gente às vezes sente, sofre, cansa de te ver roubar. Na nossa testa mete chumbo, morador de bem se fudeu. Na UPP nunca tem hospital, só particular. Se alguém passa mal, reza pra escapar. Nunca tem hospital, só particular. Se alguém passa mal, reza pra escapar. Vaza 91,5 Rio na Rua, no seu rádio. Hotmail, veio YouTube, veja e-mail, get drunk. Dilma. Foi na La House, Obama viu lá da White House. Karma química do Brasil é o Lula entornando o barril. Hello. Seu rádio. Fagulhas, balas de borracha, lá vem de novo o batalhão, cobrando minha identidade, mas suas fardas têm nome não. Seu guarda, não sou terrorista, terror é arma da repressão. Qual seria uma polícia sem babar de raiva nessa multidão? Qual seria uma polícia sem babar de raiva nessa multidão? A meio precisa acabar com esse pau furado de quem não consegue ver a diferença entre a baderna e a manifestação. Quanto mais violência, mais canto, mais dignidade. Enfrentando de frente o seu cacetete na rua inteira. Festa contra o terror. Noventa e um vírgula cinco. Rio na Rua, no seu rádio.